me faz viver por fé. Em ti eu posso tudo, tudo é possível. Com tua força, Jesus, tudo é possível. Por ti, olhos são abertos, muros se esvaem. Eu só vivo por fé, tudo é possível. Jesus, creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti. Jesus, creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti. Jesus, creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti. Jesus, em ti eu posso tudo. Tudo é possível. Força, Jesus, tudo é possível. Por ti, olhos são abertos, muros se esvaem. Eu só vivo por fé, tudo é possível. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti. Jesus, creio em ti, creio em ti. Creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Grupo Vocal Conexão. Tudo é possível. O pedido da Aline Ferreira, de Campinas. Também eu atendi aqui a nossa querida Ângela, de Jacutinga, Minas Gerais. Ela que pediu a música Vaso de Honra. Daqui a pouco tem a Voz da Profecia, mas deixa eu falar que amanhã tem uma live super especial, mas super especial mesmo. A cantora Beth Souza é que vai estar falando com a gente. Ela, de músicas que fizeram muito sucesso na Novo Tempo, ela tem muita expressão vocal, ela toca o piano e vai falar com a gente direto dos Estados Unidos. A live que acontece amanhã a partir das 18h30, no início da noite ali, 18h30, começa a nossa live. Vou conversar com ela, a Sara Costa, a locutora, a Sarinha vai também conversar, a Andréa Jatobá também vai nos dar o apoio aqui dentro dessa live. Isso vai ser muito bom. E eu quero convidar você que está ouvindo a Rádio Novo Tempo para marcar aí na sua agenda, né? No seu caderninho, coloca o despertador no celular, afinal de contas, por quê? Porque a transmissão, ela é feita pelo Facebook e pelo YouTube. Então, talvez você não tenha essa prática de estar esperando o horário da live, então coloca para despertar lá e já avisa os seus amigos, suas amigas, compartilha lá na divulgação, né? Na divulgação dessa live. Vai ser bom demais. Eu até gosto tanto que vou colocar aqui uma das músicas da Beth Souza antes do intervalo. Escolho Jesus. Escolho Jesus sem olhar para trás. Beth Souza, amanhã tem live, não perca. Eu quase não me lembro, foi há muito tempo atrás, quando eu conheci a Cristo, lhe entreguei meu coração. Com Deus em minha vida, pensei achar só paz. Passei por duras provas, eu achei que era o fim. Milagres eu não via, nem saída ou solução. Eu me lembro. Mas o amor de Deus mostrou-me a certeza. Imaginava que iria trocar a bola pela Bíblia. Mas os planos de Deus são sempre melhores que os nossos. E no tempo dele, eu, Leandro Quadros, não me tornei um craque, mas um instrumento para levar sua mensagem a vidas que precisam ser transformadas. A Rádio Novo Tempo te convida para o programa Anjos em Ação. Sábado, 7 de novembro, às 8 horas da noite. Aqui, na Voz da Esperança. Anjos da Esperança, essa é a nossa missão. O Tempo de Deus. Anjos em Ação. Para ficar ainda mais perto de você, a Rádio Novo Tempo está no Facebook. Interaja, compartilhe e curta nossa página em facebook.com/radioNT. Você sempre conectado com a Novo Tempo. Do prefeito 10, com o pastor Wagner Long vice, por uma Nova Odessa melhor. Eu sou o Antônio da Nova Plástica, candidato a vereador número 19173, com o doutor Lourenço para prefeito 45. Na Câmara quero trabalhar por uma lei de incentivo à geração de emprego para os nossos jovens, tanto no comércio como na indústria. Eu sou o Antônio da Nova Plástica, 19173. Olá, amigos, sou enfermeira e quero ser sua vereadora para defender a saúde e a criação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Vote Jussara do IP Amarelo, número 19.000, com o doutor Lourenço 45. Olá, amado ouvinte, eu sou Darley de Alves e quero convidar você para o nosso Consultório de Família, um programa para falar de relacionamento e crescimento pessoal. Consultório de Família, toda quinta às 11 horas da manhã, no horário de Brasília, aqui na Novo Tempo. Nós vamos conversar sobre dicas saudáveis para você desenvolver a felicidade no seu casamento, na sua família, no seu lar. Participe conosco ao vivo, eu espero por você. Nova Odessa avançou muito na educação nos últimos anos, mas pode e vai avançar ainda mais. Doutor Lourenço vai universalizar as creches 12 horas. Isso significa garantir vagas em período integral para todas as crianças que frequentam creches em Nova Odessa. Isso é possível e doutor Lourenço vai fazer. Vote com o coração, vote 45. Sua missão é votar com segurança. A nossa é garantir um processo eleitoral tranquilo e sem riscos. Os mesários são treinados para cumprir os protocolos de segurança. Teremos horário diferenciado, distanciamento social, uso de máscaras e protetor facial, álcool gel e todo o ambiente higienizado. Maiores de 60 anos terão horário preferencial. Vamos cuidar da nossa saúde e da nossa democracia. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Em 17 anos de ministério, ela cantou sobre perdão, amor de Deus e salvação. Agora seu canto é um convite para esperar Jesus voltar. Meu Senhor, prepara-te, este é o novo CD de Melissa Barcelos. Disponível a partir de R$ 21,90, com playback incluso pelo 0300-789-1111, novotempo.com/gravadora ou nas grandes lojas de todo o Brasil. CD Prepara-te, de Melissa Barcelos. Mais um lançamento da sua gravadora Novo Tempo. É a Rádio Novo Tempo. E agora você ouve o programa A Voz da Profecia. Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para 12 21 27 30 30. Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus.